A zona industrial da Cordinha, como vê, durante este percurso, quando eu cheguei já estava feita há muitos anos, desde 93, que esta zona, e nunca ninguém instalou cá nenhuma empresa, pelo menos no meu executivo instalámos duas, não foi muito, mas foi 200% em relação àquilo que os outros já tinham. Mas dar aqui uma nota, e é uma nota de acusação, e é uma nota desagradável, porque aqui esta empresa, o Sr. Vasco Lopes, que está aqui para ser instalada, o Sr. Vasco Lopes teve reuniões na Câmara Municipal que me foram ocultados e que me foram escondidos, e hoje percebe-se melhor porquê, porque o Sr. Vasco Lopes dirigiu-se à Câmara, foi recebido pelo técnico que tinha para a zona industrial, e é verdade que nunca tive conhecimento de nenhum contacto do Sr. Vasco Lopes, e por isso já poderíamos ter trabalhado isto. Mas o candidato hoje percebe-se porque é que o candidato ocultou. Não queria que acontecesse aqui nada na Cordinha. O candidato é presidente da Câmara pela coligação. Mostra claramente que já havia uma agenda. E dar aqui uma nota, que eu soube deste por um amigo meu, que num dia estava num café e falou nisto, dizer que ninguém se interessava da Câmara, porque tinha um empresário, que é um senhor que faz aqui uns trabalhos em casa do Sr. Vasco Lopes, no Seixo, e até é meu amigo, e eu liguei-lhe a perguntar. E nesse dia ele deu-me um número, e nesse dia eu contactei aqui o Sr. Vasco Lopes, e o Sr. Vasco Lopes disse-me: ó Presidente, eu estive aí numa reunião, nunca falei consigo, estive aí numa reunião, inscrevi-me, mandei uns e-mails, e nunca mais ninguém me disse nada. O Sr. Vasco Lopes está aqui, pode confirmar se isto é verdade ou mentira. Mas também não deixo de dizer aqui que se percebe que uma pessoa que tinha a obrigação de fazer captação do investimento das empresas para o Conselho, que era uma das funções que tinha, fosse a esconder do próprio Presidente para que as empresas não viessem cá. E essa pessoa não é uma pessoa que quer, com certeza, meio ao Conselho, nem tem moral hoje quando se apresenta a estas eleições, com este exemplo que eu estou aqui a dar e com testemunhas.